A fecheiro 26. Em Kurgansk, o homem era levado da prisão numa carrinha. Por vezes comunicavam-lhe a sentença. Por vezes deixavam-no na dúvida, o que era melhor, porque aqueles a quem não restavam dúvidas ocasionalmente tinham de ser segurados, amarrados, levados, amordaçados. Os outros caminhavam como autómatos destroçados, mas caminhavam. A alguns quilómetros da estação, num local onde os carris descreviam uma curva cintilante sob as estrelas, a carrinha parava. O homem era levado a pé até aos arbustos. Makeyev assistiu à execução de quatro ferroviários que tinham roubado encomendas postais. O tráfego estava a ser desorganizado por aqueles pequenos furtos. No comitê regional tinha exigido a pena capital para aqueles proletários tornados saqueadores. Patifes. Guardara-lhes rancor por o obrigarem àquela severidade odiosa. Os quatro ainda alimentavam a esperança de uma transferência. Não se atrevem a fuzilar operários por uma coisa tão insignificante. 7.000 rublos de mercadorias. A sua última esperança evaporou-se nos arbustos, sob uma malévola lua amarela, cuja claridade penetrava a folhagem escassa. Numa curva do caminho, Makeyev ficou a ver como se comportavam. O primeiro caminhava com as costas direitas, cabeça erguida, passos decididos, avançando para a cova aberta. O estofo de um verdadeiro revolucionário. O segundo tropeçava nas raízes, saltitando com a cabeça encolhida entre os ombros. Parecia imerso em profundas reflexões. E mais de perto, Makeyev viu que aquele homem de 50 anos estava a chorar silenciosamente. O terceiro tinha um ar de bêbado, com súbitos momentos de lucidez. Atrasava o passo, depois corria um pouco. Caminhavam em fila indiana, seguidos por várias espingardas. O último, um rapaz de 20 anos, teve de ser levado em braços. Reconheceu Makeyev, caiu de joelhos, exclamou: "Camarada Makeyev, pai bem amado, perdoa-nos. Misericórdia, somos operários." Makeyev deu um salto para trás. O seu pé prendeu-se numa raiz. Ele magoou-se. Os soldados silenciosos levaram o rapaz. O primeiro dos quatro voltou a cabeça naquele instante para dizer numa voz calma e perfeitamente clara, no silêncio lunar: "Cala-te, Sasha. Isso já não são homens, são hienas. Deveríamos era cuspir-lhes na cara." Quatro detonações, bastante próximas, alcançaram Makeyev no seu automóvel. A lua ficou velada. O motorista quase atirou o carro para uma vala. Makeyev deitou-se assim que chegou a casa. Abraçou a sua mulher adormecida e deixou-se ficar assim durante muito tempo, com os olhos abertos nas trevas. O calor de Alia e a sua respiração regular tranquilizaram-no. Uma vez que lhe era fácil não pensar em nada, sabia como escapar de tudo aquilo. No dia seguinte, ao ver nos jornais uma breve referência à execução, quase ficou contente ao sentir que era um bolchevique de ferro. Makeyev quase não vivia de recordações. Eram antes as recordações que viviam nele, levando uma vida insidiosa e incómoda. Esta recordação surgira no ecrã luminoso da sua consciência, enquanto o acusado era levado da sua cela para... E encadeou-se abominavelmente numa outra. Naquela época, Makeyev sentia-se de uma raça diferente daquela dos homens que seguiam aqueles caminhos noturnos sob a lua amarela, rumo às sepulturas abertas pelos soldados castigados do batalhão especial. Nenhum acontecimento concebível o poderia expulsar dos cumes do poder, lançando-o entre aqueles deserdados. Até mesmo os infortúnios o deixariam no arquivo do Comitê Central. Seria necessária a expulsão do partido, e isso era impossível. Ele era fiel até à alma e flexível, perfeitamente ciente de que o Comitê Central tinha sempre razão. que o gabinete político tinha sempre razão, que o chefe tinha sempre razão, porque a razão é a força. O erro do poder impõe-se e torna-se verdade. Bastava pagar as despesas gerais para que uma falsa solução se tornasse válida. Na cabina estreita do elevador, gaiola metálica, Makeyev viu-se encostado à parede pelo tronco maciço de um oficial subalterno que aparentava 40 anos, parecido com ele, ou antes, parecido com o Makeyev anterior, na forma do crânio e do queixo, nas narinas dilatadas, no olhar obstinado, nos ombros quadrados. Mas nenhum deles tinha consciência desta semelhança naquela altura. O guarda fixava o seu prisioneiro com um olhar anónimo. Homem tenaz, homem revólver, homem ordem, homem poder. E Makeyev estava nas mãos daqueles homens. Agora pertencia a outra raça. Viu-se a caminhar na floresta, sob o luar amarelo recortado pela folhagem, seguido por espingardas apontadas. Aquele homem esperava Makeyev na volta do caminho, vestido cabedal, com as mãos nas algibeiras. E quando Makeyev tivesse deixado de existir, aquele homem voltaria para casa calmamente para se deitar numa grande cama quente ao lado de uma mulher adormecida, com seios escaldantes. Aquele homem, ou outro, mas com o mesmo olhar anónimo, iria buscar Makeyev, talvez na noite seguinte. Outra imagem sombria surgiu do esquecimento. No clube do partido estava a ser projetado um novo filme que glorificava a aviação soviética, Aerogrado. Na floresta siberiana, no extremo oriente, camponeses barbudos que haviam sido guerrilheiros vermelhos faziam frente aos agentes japoneses. Havia dois velhos caçadores que pareciam irmãos e um dos dois ficava a saber que o outro era traidor. Frente a frente, sob as grandes árvores severas, na taiga murmurante, o patriota desarmava o traidor. Vai à frente. O outro avançava, curvado, sentindo-se perdido. Alternadamente surgiam no ecrã as duas caras quase idênticas, a de um velho barbudo aterrorizado e a do seu camarada, parecido com ele, que o julgava, que lhe gritava: prepara-te, em nome do povo soviético, que erguia a sua carabina. Em redor, a floresta maternal, sem saída. Grande plano, o rosto enorme do condenado uivava demoradamente à morte. Acabou por desaparecer com o estouro bem-vindo de uma detonação. Makeyev deu sinal para os aplausos. O elevador parou. Makeyev teria desejado uivar à morte. Todavia avançou com as costas direitas. Chegado à sua cela, pediu uma folha de papel. Escreveu: ponho fim a toda a resistência perante o partido. Estou pronto para assinar uma confissão total e sincera. Assinou Makeyev. A maiúscula continuava a ser forte. As outras letras pareciam esmagadas. Kirill Rublev recusou-se a responder aos interrogatórios. Se precisarem de mim, hão de ceder. Se apenas pretendem livrar-se de mim, abrevio as formalidades. Surgiu um alto funcionário que lhe perguntou quais eram as suas exigências. Não quero ser mais maltratado numa prisão socialista do que numa do antigo regime. Afinal, cidadão, eu sou um dos fundadores do Estado Soviético. E ao dizer isto pensou: não consigo deixar de ser irónico, é mais forte do que eu. Humor integral. Quero livros e papel. Recebeu obras da biblioteca da prisão e cadernos cujas páginas se encontravam numeradas. Agora deixem-me em paz, durante 3 semanas. Precisava daquele tempo para pôr os pensamentos em ordem. Sentimo-nos singularmente livres quando tudo está perdido. Podemos finalmente pensar de uma forma rigorosamente objetiva, na medida em que ultrapassamos o medo, que no ser vivo constitui um poder primordial, comparável ao instinto sexual. São quase inultrapassáveis este instinto e este poder. É uma questão de treino interior. Nada mais a perder. Alguns exercícios de ginástica matinal, nu, desengonçado, perfil aguçado. Sabia-lhe bem repetir os movimentos ágeis do ceifeiro na seara, o tronco e os braços lançados para a frente, com vigor oblíquo. Em seguida caminhava um pouco enquanto refletia. Sentava-se e escrevia. Parava para meditar num ou noutro tema. A morte, sob uma única perspectiva racional, a das ciências naturais, um campo de papoelas. A recordação de Dora atormentava-o frequentemente, mais do que teria desejado. Estávamos prontos há tanto tempo, Dora. Durante toda a sua vida, toda a vida de ambos, a verdadeira vida de ambos, 17 anos, desde as provações e os entusiasmos da Revolução. Dora mostrara-se forte, sob uma doçura indefesa, escrupulosa e plena de dúvidas. Existem plantas assim. Plantas que, sob o desenho delicado das suas folhas, escondem uma vitalidade tão resistente que sobrevivem às tempestades e que, ao vê-las, somos capazes de adivinhar a existência de uma força admirável, completamente diferente desse misto de ardor imediato e de brutalidade a que costumamos chamar força. Kirill falava com Dora como se ela estivesse presente. Eles conheciam-se tão bem, ligados por tantos pensamentos em comum, que quando ele escrevia, ela por vezes conseguia adivinhar a frase ou a página seguinte. Pensei que havias de continuar assim, Kirill, dizia Dora, pálida e bonita, a testa livre de cabelos, arrumados de cada lado da cabeça. É verdade? Exclamava Kirill, fascinado. Como tu consegues adivinhar os meus pensamentos, minha pequena Dora? A alegria daquele entendimento levava-os a beijarem-se sobre os manuscritos. Viviam-se os tempos do frio, do tifo, da fome, do terror, das frentes de guerra, sempre sob pressão, mas nunca completamente derrotadas. Os tempos de Lenin e de Trotsky, bons tempos. Dora, não é verdade que tivemos a oportunidade de morrer juntos? Esta conversa ocorrera entre eles 15 anos depois, quando já se debatiam no pesadelo como homens asfixiados numa mina. Chegámos mesmo a perder a oportunidade. Lembras-te? Tu tinhas a tifoide e um dia as balas desenharam um semicírculo perfeito na parede à minha volta. Eu estava a delirar, dissera Dora. Estava a delirar, via tudo, percebia tudo, tinha a chave das coisas. E fui eu que afastei as balas da tua cabeça com um movimento da minha mão e toquei-te nos cabelos com as pontas dos dedos. Era tão real aquela visão que quase acreditei nela, Kirill. Depois tive uma crise de dúvida. Para que é que eu serviria se não fosse capaz de desviar as balas? Tinha eu o direito de te amar mais a ti do que à Revolução? Porque sabia muito bem que te amava mais do que qualquer outra coisa no mundo. Que se tu desaparecesses, eu não conseguiria continuar a viver, nem mesmo para a Revolução. E tu censuravas-me quando eu o dizia. Falavas-me tão bem no meu delírio. Foi então que fiquei a conhecer-te bem. Kirill pousara as mãos nas ancas de Dora e olhara nos olhos. Apenas sorriam com os olhos. Estavam muito pálidos, muito envelhecidos, muito angustiados. Mudei muito desde então? Perguntara ele, com uma voz estranhamente jovem. Continuas espantosamente igual, tinha ela respondido, afagando-lhe os cabelos. Espantosamente. Mas eu que sempre disse a mim mesma que tu tinhas de viver porque o mundo ficaria mais pobre sem ti, e que eu tinha de continuar a viver contigo, começa a acreditar que, na realidade, talvez tenhamos deixado escapar essa oportunidade de morrer. Talvez existam épocas inteiras nas quais, para os homens de uma certa natureza, já não vale a pena viver. Kirill respondera lentamente. Épocas inteiras? Dizes tu. Tens razão. Mas como não podemos prever no presente estado do nosso conhecimento a duração e a sucessão das épocas, e visto que temos de estar presentes no momento em que a história precisa de nós, ele teria falado deste modo no seu curso sobre o cartismo e o desenvolvimento do capitalismo em Inglaterra. Agora espremia-se no canto direito da cela, espalmado contra a parede, erguendo o seu perfil de Ivan o Terrível na direção da janela, para assim conseguir ver um losango de céu com 10 centímetros quadrados, e murmurava: pois bem, Dora, pois bem, Dora, eis que o fim é chegado. O seu manuscrito avançava. Com uma caligrafia rápida, um pouco trêmula, no início das primeiras linhas de cada dia, firme a partir da 20ª linha, sem palavras supérfluas, com uma concisão de economista, retomava a história dos 15 anos anteriores. Citava os números das estatísticas secretas, as verdadeiras. Analisava os atos do poder. Fazia-o com uma objetividade assustadora, que não poupava nada. As confusas batalhas para a democratização do partido. Os primeiros debates da Academia Comunista sobre a industrialização. Os verdadeiros números da escassez das mercadorias, do valor do rublo, dos salários. A tensão crescente nas relações entre as massas rurais, a indústria débil e o Estado. A crise da NEP, os efeitos da crise mundial na economia soviética, fechada no interior das suas fronteiras. A crise do ouro, as soluções impostas por um poder alternadamente previdente no que respeitava aos perigos que o ameaçavam diretamente, e cego pelo seu instinto de preservação, a degenerescência do partido, o fim da sua vida intelectual, o nascimento do sistema autoritário, os alvores da coletivização, concebida como um expediente para evitar a falência do grupo dirigente, a fome que se espalhava pelo país como lepra. Rublev conhecia as atas do gabinete político. Citava os seus excertos mais interditos, provavelmente destruídos entretanto. Mostrava ao secretário-geral, usurpando diariamente todos os poderes. Acompanhava as intrigas nos corredores do Comitê Central. A silhueta do chefe destacava-se agora, ainda hesitante, entre a demissão, a detenção, a cena violenta no fim da qual dois membros do GP, igualmente pálidos, se enfrentavam entre cadeiras reviradas. E um deles dizia: mato-me para que o meu cadáver te denuncie. Mas tu hás de acabar estripado pelos mujiques. E eu quero lá saber. Mas o país, a revolução? E o outro, com uma expressão fechada como um túmulo, murmurava: acalma-te, Nikolai Ivanovich. Se aceitares a minha demissão, eu entrego-a. Não foi aceito. Não havia mais sucessores. Já com longas páginas escritas livremente, como ele já não escrevia havia mais de 10 anos, Kirill Rublev caminhava de um lado para o outro na sua cela, a fumar. Então, Dora, que me dizes disto? Invisivelmente, Dora ia virando as folhas escritas. Muito bom, dizia ela. Firme e claro, és tu. Continua, Kirill. Ele regressava então à outra meditação necessária, a do campo de papoelas. Um campo de flores vermelhas, manhã, num declive suave, ondulante como carne. Cada flor é uma chama tão frágil que o mais ligeiro toque lhe faz cair as pétalas. Quantas flores? Impossível contá-las. A cada instante uma delas murcha, outra acaba de desabrochar. Caso se cortassem as mais altas, as mais viçosas, nascidas de uma semente mais vigorosa, ou porque encontraram nutrientes irregularmente distribuídos no solo, nem o aspecto, nem a natureza, nem o futuro daquele campo seriam alterados. Daria eu um nome? Juraria o meu amor a uma delas? Parece ser uma realidade que cada uma delas existe em si mesma, sendo de certa forma única, exclusiva, diferente de todas as outras, e que uma vez destruída, essa flor nunca mais voltará a nascer. Assim parece, mas é garantido? A flor altera-se a cada segundo, deixa de ser igual a si mesma. Algo nela morre e renasce. A flor deste instante já não é a do instante passado. A diferença entre as suas manifestações sucessivas no tempo é realmente menor do que a atual diferença entre ela e tantas outras que se lhe assemelham, que são talvez aquilo que ela era uma hora antes, que ela será dentro de uma hora? Uma investigação rigorosa abolia, assim em fantasias, os limites entre o momentâneo e o permanente, o indivíduo e a espécie, o conceptual e o concreto, a vida e a morte. A morte dissipava-se completamente no maravilhoso campo de papoelas, talvez nascida numa vala comum, talvez alimentada por carne humana putrefacta. Um problema diferente, mais vasto. Ao ponderá-lo, não se diluiriam também os limites entre as espécies? Mas já não seria científico, respondeu Rublev a si mesmo, que considerava que fora das sínteses puramente experimentais, a filosofia não existe. Ou não é mais do que a máscara teórica de um idealismo de origem teológica? Uma vez que ele era corajoso, lírico, e se sentia um pouco cansado de viver, as papoelas ajudavam-no a familiarizar-se com uma morte próxima, aquela que fora a morte de tantos camaradas, de tal modo que já não era estranha nem demasiado assustadora. Além disso, ele sabia que era raro alguém ser fuzilado, ainda com a instrução em curso, de forma que a ameaça ou a expectativa não era imediata. Quando tivesse de adormecer com a ideia de acordar apenas para ser fuzilado, os seus nervos conheceriam uma outra provação. Mas não havia execuções também durante o dia?